Fala galera, aqui é o Ari, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast de Magic, Mana Delver. No episódio de hoje a gente está com um convidado aqui bem especial, o Patrick, para falar um pouquinho mais aí para vocês, né, sobre como ser um jogador de alta performance, como começar nessa carreira aí, o Patrick aí que já é um pro player. Seja bem-vindo, Patrick, boa noite aí. Boa noite, pessoal. É um prazer estar falando aqui com vocês hoje. Espero poder participar de um episódio bacana. Espero que o pessoal goste. Com certeza vão gostar. E aqui junto com a gente tem o Leon, né? Que é o nosso co-host aí, também está participando desse bate-papo. Inclusive foi ele que convidou o Patrick. Valeu, Leon. Boa noite, seja bem-vindo aí. Boa noite. Fiquei muito feliz que uma pessoa tão gabaritada vai fazer parte desse programa. Eu acho que para esse tipo de assunto que a gente quer hoje, precisa de alguém que tem história. Eu acho que não tem, nesse momento, assim, quem está vivendo a história é o Patrick Fernandes. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Agradeço. Pois é, Patrick. A gente vai pedir para você se apresentar, né, para o pessoal aí, para os nossos ouvintes, né? Você que acabou de fazer um top 8 aí num grande evento, né? Grande final aí que teve do Magic Arena. Fala um pouquinho de você, né? De onde você está falando, quantos anos você tem. E aí depois também já faz um resumo pra gente aí da sua carreira, né? Das suas conquistas aí, pra quem não te conhece ainda, né? Claro. Sou Patrick Fernandes, eu tenho 28 anos. Eu moro em Rio das Ostras, é uma cidade no interior do Rio de Janeiro, né? Perto da região dos lagos, Cabo Frio, Búzios, por essa região aqui das praias. Eu jogo Magic, eu conheci o jogo em 2007, mais ou menos, quando eu entrei no ensino médio. E eu comecei a querer jogar um pouco mais competitivo por volta de 2010, 2011. Foi quando eu comecei a ir para São Paulo para poder jogar alguma coisa. Primeiro para o Rio, na verdade, né? Primeiro fui para a capital para poder jogar alguns torneios que qualificavam para o que na época era o Pro Tour, né? A gente tinha o PTQ, né? Que era o Pro Tour Qualifier. Aí eu comecei a ir e jogar esses torneios na capital. Depois nunca mais olhei para trás, assim. Sempre gostei muito da competição, sempre gostei muito de competir. O Magic, ele nutre bastante o meu sentido competitivo na minha vida. E meu primeiro grande resultado, eu acho que foi em 2016, quando eu ganhei um WMCQ, né, que era um qualificatório para a Copa do Mundo de Magic, né? Era uma competição que já não existe mais. Era uma competição de seleções, onde tinha três qualificatórios em cada país e o campeão de cada um desses qualificatórios representava a seleção brasileira nesse torneio de seleções, como se fosse uma Copa do Mundo mesmo. E juntava com esse trio mais o brasileiro que naquele momento tivesse mais pro point, né? Que fosse o brasileiro naquele momento que tivesse mais bem qualificado dentro do circuito profissional. E esse foi o meu primeiro grande resultado, foi ter podido representar o Brasil na Copa do Mundo 2016, foi em Rotterdam, na Holanda. Foi minha primeira grande viagem, assim, para a Europa, para poder disputar um campeonato maior de Magic. Foi uma honra ter representado o Brasil nesse torneio. Infelizmente, a gente não foi muito bem, embora a seleção fosse muito boa. O PV estava na seleção e o Thiago Saporito também, que o pessoal deve conhecer mais como Bolovo. Era uma seleção bem forte, mas infelizmente a gente acabou saindo no primeiro dia. Depois eu consegui disputar o meu primeiro Pro Tour, né? Em 2017. Foi o Pro Tour Dublin. Que o pessoal que acompanha o competitivo talvez um pouco mais de tempo vai lembrar que foi o Pro Tour do Mardu Veículos, né? E depois desse torneio eu acabei não aparecendo, não tendo me qualificado mais para outros torneios de grande competição, né? Demorei até me qualificar para um Pro Tour de novo, acabei me envolvendo em outras coisas na minha vida pessoal, comecei a trabalhar com outras coisas, acabei me mudando, enfim. E voltei a jogar competitivo mais em 2019. No começo de 2019 eu decidi me dar um ano para tentar me dedicar o máximo que eu pudesse pro Magic e me daria aí um período X de um ou dois anos de que, se não desse certo, eu realmente afastaria qualquer possibilidade de virar um jogador competitivo, um profissional. E acabou que as coisas começaram a dar certo quando eu comecei a dedicar 100% do meu tempo ao Magic, né? Eu me qualifiquei para dois Mythic Championships, que os qualificatórios eram no Arena, eram qualificatórios muito grandes, começava com 3, 4 mil pessoas e cortava só para 16 no final. Eu me qualifiquei duas vezes seguidas, ainda no ano passado. Eu fui campeão do Brasil National Tour, que era como se fosse um torneio nacional que a gente teve no ano passado. Fiz top 4 no Latam Magic Series, que foi mais um torneio grande que a gente teve aqui no cenário latino-americano. E aí, nesse ano agora, de 2020, tive a sorte de poder fazer top 8 num Players Tour final. E esse top 8 me qualificou para poder jogar o grande final, ao qual eu fiz top 8 também. Então, esses últimos 12, 18 meses, para mim, foram realmente inacreditáveis, cara. Ainda é uma ficha que não cai muito bem para mim, na verdade. Caramba, né? Realmente, aí são vários torneios, né, durante essa carreira aí, que nem você falou, né? Começou em 2010, foi fazer alguns resultados expressivos lá em 2016, se não me engano. Isso, isso. E agora, em 2019, né, que você começou a se dedicar 100%, os resultados estão vindo também. Bom, primeiramente, né, parabéns aí por toda essa carreira aí. Realmente, bem legal aí os títulos que você conquistou, né, os resultados bacanas aí. E a gente fica bem feliz mesmo de você ter aceitado vir trocar essa ideia com a gente, pra gente falar de várias coisas aqui que eu tenho curiosidade de te perguntar, né? Você falou bastante de 2019, que foi o ano do Magic Arena, depois a gente vai até se aprofundar mais nisso aí, né? O que o Magic Arena influencia, né, nesse cenário competitivo, né? Você falou também de ter dúvidas de parar, de se dedicar, né, a ser um jogador de profissional ou voltar para outro trabalho, né? Você falou bastante disso, né? Você deu a última chance aí. Isso é bastante assunto bacana para a gente abordar no programa de hoje. Mas assim, como a gente está falando de um programa que também vai dar dicas para quem quer começar nessa carreira, né? Uma coisa que eu estava conversando aqui com o Leão é sobre o perfil, né, de pessoas, assim, né? Então, você acredita que tem algum perfil de pessoas, até pelos jogadores que você conhece, né, desse cenário competitivo, assim? Você acha que a personalidade, né, das pessoas, né, ser extrovertido, introvertido, a pessoa ser mais nerd ou sei lá, mais da área de exatas, pode influenciar, assim, numa pessoa que deseja seguir uma carreira de jogador de Magic profissional? Essa é um pouco complicada. Eu agradeço os parabéns que você me deu inicialmente. E quando eu começo a falar, às vezes eu acho que eu falo muito. Então, se você quiser me interromper em algum momento e perguntar alguma coisa, fica à vontade, você tem total liberdade. E desculpa se eu às vezes engato e vou embora. Não, que isso, o programa é seu aqui, cara. A gente tá aqui pra te ouvir. Tem que engatar que nem 2019 até agora. Tem que engatar e falar. Tá em casa. Então, sobre característica de personalidade, eu acho que tem algumas características que ajudam, mas que elas não são necessariamente pré-requisitos, né? Eu acho que quanto mais curioso e com vontade de aprender você for, melhor e mais rápido você vai ficar no Magic. Acho que o Magic é um jogo de aprendizado constante, é um jogo que requer bastante dedicação. Acredito que as pessoas que têm mais curiosidade, elas vão procurar mais informação sobre o jogo, seja através de uma stream, seja através de um artigo, seja conversando com alguém, seja ouvindo um podcast. Então, eu acho que as pessoas que têm mais curiosidade mesmo, elas são mais propícias a melhorarem e aí sim entrarem cada vez mais num cenário mais competitivo. Eu, dentro do Magic, já conheci pessoas profissionais que eram muito extrovertidas, como eu já conheci pessoas que eram muito introvertidas e ambas tinham um grande entendimento do jogo e jogavam muito bem. Então eu não acho que isso seja uma característica necessária, ou uma ou outra, para que você possa ter sucesso no mundo profissional de Magic. Acho que uma coisa que... algumas características ajudam por serem sociais, né? No fim das contas, é um jogo que você joga com outras pessoas, né? Você precisa treinar com outras pessoas, você precisa, durante uma partida, jogar e interagir com outra pessoa. Então, até mesmo as pessoas mais introvertidas, acho que quando elas começam lá a se aprofundar mais no Magic, elas acabam perdendo um pouco dessa introspectividade que elas têm. Acho que é mais ou menos por aí, eu diria, assim. Mas e no... você falou um pouco da questão de você ser muito competitivo. Você ser muito, mas muito competitivo, e o Magic te ajudou nisso, até para você tirar toda essa competitividade que você tem. Você vê essa competitividade em todos os jogadores profissionais ou só em você? Não diria só em mim, mas também não diria em todos. Eu acho que... Como é que eu vou colocar isso? Eu acho que tem jogadores que são muito, muito bons em que o Magic pra eles vem de uma forma mais natural, mais orgânica. Eu não acho que seja o meu caso, por exemplo. Eu reconheço em jogadores com quem eu treino, com quem eu testo, como eles aprendem e absorvem conhecimento de uma forma muito mais natural sobre o jogo, sabe? E eu preciso de muito mais horas de treino ou horas jogando para poder absorver a mesma quantidade de conhecimento que essa pessoa tem. Então eu acho que a minha competitividade me ajuda nesse tanto de trabalho que eu tenho que colocar para aprender o mesmo que uma pessoa mais talentosa do que eu já aprende de forma natural. Eu acho que as pessoas que têm, pelo menos da experiência das pessoas com quem eu convivi, tá? Eu acho que tem uma facilidade em natureza maior, o nível de... o ímpeto de competir delas é um pouco menor. Mas eu te diria que a grande maioria dos jogadores profissionais, eles gostam muito de competir, eles gostam muito de poder fazer sempre a melhor jogada possível. Às vezes eles jogam alguma partida, algum torneio, e eles perdem, e aí eles ficam com aquele jogo que eles perderam batendo na cabeça dele, eles abrem um chat com a gente começa a conversar sobre o que podia ter sido feito diferente, quais indícios que o oponente estava dando naquele turno por conta daquela jogada, alguma coisa nesse sentido. E essa pessoa só fica martelando tanto isso na cabeça dela porque ela tem um nível de competitividade muito grande, porque ela quer competir, ela quer ser o melhor que ela pode ser e ela quer estar sempre crescendo. Então quando ela sente que ela poderia ter feito alguma coisa melhor ou diferente, ela abre isso para conversar com as pessoas próximas dela. Então, quanto mais competitivo você for, eu acredito que acelera o seu crescimento como jogador. Ah, bacana, cara. É uma pergunta meio até, às vezes, parece esquisita, né? Você falar um pouco de perfil de jogador. Porque, assim, às vezes eu comparo um pouco assim, com outros esportes, né? Você vê que, por exemplo, no futebol, existem jogadores com um perfil diferente, né? Você tem aquele cara mais festeiro, você tem aquele cara mais dedicado, que cuida da carreira e da alimentação, né? O cara joga até mais tempo. Então, acho que tem uma relação assim, de atletas, né? Tanto nos esportes como no e-sports, né? Como o Magic tem sido aí denominado, né? Acho que tem um pouco disso também. E para dar continuidade aqui no programa, né, você comentou no início aí que você era da região do Rio de Janeiro e começou a participar de outros campeonatos, vindo para São Paulo, né? Assim, eu acho que o mundo competitivo ele exige isso, né, você jogar uns torneios maiores. Então, assim, para uma pessoa que está afim de entrar nesse mundo, né, o que ela deve fazer, né? Só jogar os FNMs, torneios grandes, treinar, a gente até falou de procurar uma equipe, né? O último podcast que a gente fez aí foi sobre ter uma equipe para buscar melhorar resultados, né? Que dica você daria assim, para uma pessoa que está querendo iniciar no competitivo? Então essa pessoa quer iniciar no competitivo, mas ela já joga Magic há algum tempo, ela já sabe jogar o jogo, já conhece Magic, é mais ou menos por aí. Ela quer entrar no competitivo, mas ela já conhece o jogo, já joga há algum tempo, é mais ou menos por aí? Sim, aquele cara que, sei lá, talvez vá na loja, ele tem um deck competitivo, ele joga aquele torneiozinho de loja, né? Mas quer se dedicar e quer entrar pro competitivo mesmo, tentar coisas maiores aí, até viver do Magic, né? Tá, vamos lá. Hoje, o carro-chefe, acredito, seja o Magic Arena, né? É onde você tem, hoje, algumas oportunidades para você poder alçar classificação para os torneios maiores. A gente tá num período um pouco esquisito no mundo todo, né? Por conta do Covid. Então a gente está hoje praticamente só com qualificatórios de forma online. Acredito, não praticamente, acredito que exclusivamente formas de se qualificar para os grandes torneios de Magic hoje são de maneira online. Então você tem hoje online duas ferramentas de Magic para você tentar se qualificar para os torneios competitivos. Você tem o Magic Online e você tem o Magic Arena. O Magic Arena, eu acho que te dá um caminho muito, muito claro do que você precisa fazer para poder participar do cenário mais competitivo. Você tem que alcançar o ranking mítico, pegar o top 1200 em algum mês. Você pegando o top 1200 nesse mês, você vai poder jogar o qualificatório referente àquele mês. Se você for bem no qualificatório, perfeito. Garantiu sua vaga pro próximo, que era o que a gente tinha antes com o Pro Tour, né? Acho que é a palavra que o pessoal vai entender um pouco melhor, porque é o que era mais usado. Para cada um desses Pro Tours, você vai ter 3 fins de semana de qualificatório. Então você tem 3 chances para cada Pro Tour para se qualificar através do Arena. Dentro do Magic Online, na outra plataforma, você tem qualificatórios que são torneios de longos até, de 8, 9 rodadas, onde só o campeão, alguns poucos, é o campeão e o vice, mas a maioria é só o campeão, qualifica também para o Pro Tour daquela season. Então você tem aí dois caminhos que você pode seguir, ou Magic Online ou Arena. Hoje, eu acho que o Arena ele premia consistência um pouco melhor do que o Magic Online. Mas se você está realmente interessado em entrar no competitivo, eu acho que você tem que atacar nas duas frentes. Acho que você não pode abrir mão de jogar só Magic Online e não jogar Arena e vice-versa. Acho que você tem que jogar nos dois pontos. Para você ir bem no qualificatório, o que você precisa fazer? Você precisa estar afiado com o deck, com a estratégia que você vai levar. Como é que você consegue chegar nisso? Jogando. Não tem outro jeito, não tem meio termo. Uma das coisas que eu sempre digo para as pessoas que me perguntam como que elas precisam fazer para melhorar em Magic, ela tentar jogar com pessoas que ela acha que são melhores do que ela. Então a pessoa que joga o FNM na loja e tal, e ela sente que ela tá meio travada, ela não tá conseguindo melhorar, só tá com resultados medianos nos campeonatos que ela joga, eu acho que ela deveria tentar se aproximar das pessoas que geralmente vão bem nos FNMs que ela joga, pra tentar entender o que essa pessoa tá fazendo de diferente dela. E tentar jogar com essa pessoa pra tentar entender como é que essa pessoa pensa, por que ela joga daquela forma, por que ela tomou tal decisão, por que ela escolheu tal deck, entre outras informações. Então, a primeira seria tentar jogar o máximo que você puder com pessoas que você acredita que sejam melhores do que você. E a segunda é tentar encontrar pessoas no seu nicho de amigos ou no seu nicho social, de que elas tenham objetivos, se não os mesmos, pelo menos próximos do que você. Vou pegar a mim como exemplo, sei que não se aplica para todo mundo, mas é uma particularidade. Quando eu comecei a ir pro Rio para jogar, uma das coisas que me motivava aí é porque eu tinha dois grandes amigos que tinham o mesmo objetivo do que eu, que eram, na época, o Daniel e o Matheus Feijó. E a gente ia junto para todos os torneios dentro do Rio para tentar nos qualificar pro sonho nosso na época, que era de jogar um Pro Tour, né? Então a gente tinha um grupo no WhatsApp que a gente conversava sobre o que a gente esperava que ia acontecer com o metagame pro próximo torneio, tentava jogar junto e para afiar os nossos decks para ter a melhor estratégia que a gente pudesse construir para aquele torneio. Era engraçado porque a gente até gostava de decks bem diferentes uns dos outros, então acabava que a gente, poucos torneios a gente jogou com o mesmo deck os três. Se eu for chutar aqui, acredito que nenhum. Mas você ter pessoas que te motivam, que te dão suporte e que você pode contar com elas para fazer parte dessa jornada de entrar no competitivo, eu acho que ajuda muito, porque você tem com quem conversar sobre como foi aquela experiência para você. Então, acho que as duas maiores dicas que eu posso dar para quem quer entrar no competitivo, quem quer melhorar seu próprio jogo, é tentar jogar o máximo possível com pessoas que você acredita que sejam melhores do que você e tentar encontrar pessoas que tenham objetivos iguais ou similares aos seus para que vocês possam dividir experiências e dividir conhecimento e assim os dois acabam crescendo juntos de certa forma. Você mencionou duas frentes, o MTGO e o Arena. Você não mencionou o Magic Físico porque é do ano que estamos, que é a quarentena, ou você... É, por conta do Covid, sim. Hoje acredito que a gente não tenha nenhuma etapa qualificatória para os grandes torneios, para os Pro Tours, acontecendo de forma física, né, no tabletop. É lógico que se a gente estivesse em outro cenário, a minha resposta seria diferente. Mas no cenário hoje, para o pessoal que está ouvindo hoje, a opção mais viável mesmo são os caminhos online mesmo. Uma pergunta, Patrick. Se ano que vem a gente não tem mais quarentena, você ainda acredita que, assim, tudo bem, o Magic físico nunca vai morrer, eu não acho que vai morrer, eu acho até que faz bem as pessoas saírem, mas se você tivesse a opção de gastar 5 horas, vamos dizer, de forma profissional, eu quero me dedicar, quero melhorar no meu jogo, 5 horas, você iria para um FNM ou você iria para o Arena ou para o MTGO? Eu, onde eu tô, no ponto que eu tô agora, eu acho que se eu for jogar um FNM em uma loja que eu não conheço os jogadores, eu acho que eu não vou aprender muita coisa, acho que eu não vou melhorar muito o meu jogo. Eu acho que no estágio em que eu tô, eu prefiro dedicar o meu tempo a jogar com pessoas que eu acredito que sejam ou melhores ou pelo menos no mesmo nível do que eu e compartilhar a experiência com elas, né? Se eu tivesse, como eu tava em 2000 e, 16, 15, onde eu tava indo pro Rio direto pra jogar, eu com certeza iria no FNM pra jogar o máximo de Magic que eu pudesse, pra tentar colocar quanto mais horas de Magic eu pudesse. Uma coisa muito boa que os torneios Tabletop trazem são as interações sociais, né, cara? O nome do jogo é Magic The Gathering, afinal de contas, né? E o Gathering conta bastante pra experiência que você tem com o jogo. É certamente muito mais divertido você jogar um FNM numa loja onde você vai estar interagindo com outras pessoas do que sentar a bunda na cadeira em casa e jogar 5 horas de Magic Arena. Lógico, depende de com quem você está jogando e do foco e tal, mas quando a experiência é divertida, eu acho que você também tem mais chance de aprender mais e melhor. Então quando você vai para um FNM e se diverte jogando ao mesmo tempo em que você está focado em melhorar o seu jogo, eu acho que o seu salto de crescimento é maior. Então também recomendaria no ano que vem, por exemplo, se possível, as pessoas que querem entrar no competitivo para poderem já se ambientar com um cenário um pouquinho mais competitivo, de irem jogar os torneios das lojas, de apoiarem as lojas próximas a elas, as lojas que elas puderem, que essa é uma das portas de entrada para o competitivo também. Você trabalhou e jogou Magic, eu acho que deve ter muita gente que está trabalhando também e deve querer se tornar profissional e assim, deve ter aquele medo que você deve ter tido até em 2019 de falar assim, ah, quando que é a hora que eu tenho que parar com tudo e só me dedicar a Magic? Então, assim, uma pergunta para quem, pensando assim, como você era antes de 2019, assim, quando você trabalhava e jogava Magic, quantas horas você acha que é saudável, que a pessoa pode se dedicar para jogar Magic e ao mesmo tempo trabalhando, entendeu? Porque eu imagino que, assim, quantas horas você acha que a pessoa tem que fazer, o que, que você acha que a pessoa, dias de semana, assim, porque eu imagino que deve ter muita gente que tá nessa situação, tá trabalhando e ao mesmo tempo quer se tornar profissional de Magic, e aí se complica, né? Porque eu também acho que algumas vezes as pessoas exageram, as pessoas jogam mais que deveriam e vão acabar tendo um burnout, né? Então, assim, quanto você se dedicava de Magic e quando você trabalhava? Você se lembra quantas horas, mais ou menos? Olha, você falou do burnout, é real, assim, pode acontecer, já me aconteceu, já aconteceu com amigos meus. Às vezes você dedica tanto tempo, tanto esforço, tanta parte do seu cérebro para uma coisa que pifa, né? Que você fica exausto daquela atividade. Cara, quando eu trabalhava, eu pegava de 7h30 da manhã e ia até, sei lá, 5h30 da tarde, por aí. Aí eu... Depende também do tipo de trabalho que a pessoa tem, né? E também de quanto tempo livre para outras atividades todas da vida dela ela vai ter quando ela encerra a jornada de trabalho dela. Por exemplo, quando eu ia pro Rio para jogar esses torneios, eu acordava 5 horas da manhã de um sábado, pegava um ônibus, ia pro Rio, jogava o torneio no sábado, dormia na casa jogando no sábado, porque tinha outro torneio no domingo, ficava no domingo, acabava o torneio no domingo, pegava o ônibus, voltava para casa, chegava em casa 10, 11 horas da noite, para dormir e acordar cedo para trabalhar na segunda-feira. Então, assim, nesse momento da minha vida, praticamente todo o tempo livre que eu tinha era dedicado ao Magic. E eu acho que isso me ajudou a chegar no ponto que eu tô hoje. Mas além disso, acho que uma coisa que é importante ressaltar não é só quantas horas você dedica, é como você dedica as horas que você dedica. Não adianta muito, eu acho que você não aprende muito, não cresce muito, se você abre o Arena, vê o jogo e ao mesmo tempo você tá vendo o jogo do Flamengo, ou você tá brincando com seu filho, ou brincando com a sua filha, ou você tá fazendo múltiplas coisas no momento em que você tá jogando Magic. Se você quer realmente crescer, melhorar no competitivo, a hora que você for dedicar ao Magic, é bom que você dedique ao Magic, porque é possível que quando você jogue desfocado, você acabe automatizando coisas e linhas de pensamento e estilos de jogo que você não deveria automatizar porque já não são necessariamente o correto. O ideal, eu acredito, é você estar... O tempo que você está jogando Magic, você está sempre pensando no porquê você está fazendo cada uma daquelas jogadas. E geralmente, quando você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e jogando Magic, você acaba por automatizar o Magic. O que eu acredito que possa gerar tanto burnout, quanto às vezes você ficar tiltado porque... Ah, só comprei terreno, só fudei. Justamente porque você não está focado nas decisões que você está tomando e no processo de aprendizado que você está tendo ali com aquela partida de Magic. Acho que muito mais do que quantas horas você gasta no seu dia, quão focado você está nas horas de Magic que você pode usar. Se não é muito, é melhor você jogar, eu acho, 1, 2 horas de Magic focado no jogo do que 5 horas de Magic conversando com uma outra pessoa, com a televisão ligada assistindo o jogo do Flamengo, e lendo um livro ao mesmo tempo em que joga, sabe? Acho que o foco na atividade que você está fazendo ajuda bastante no seu processo de aprendizado. Muito bom, muito bom. Acho que você respondeu muito bem as perguntas aí, Patrick. Se eu não respondi, me fala que eu tento elaborar alguma outra forma de falar. Não, não, acho que não, nem ficou nenhuma dúvida. Acho que você respondeu aí bem, de forma bem completa mesmo. Eu anotei dois pontos que você falou, né? Você falou do Arena e do Mall. E quando a gente fala de Mall hoje em dia, a gente às vezes lembra dos formatos eternos e tal, né? Quando você estava falando do Mall, você estava falando desses formatos ou você fala do Standard também no Mall, né? Porque você falou que é importante as pessoas se manterem nas duas plataformas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Mall, assim, né? Como que ele tem sido hoje, assim, pro jogador competitivo? Bom ponto que você colocou. O Mall, ele é a única plataforma de Magic online hoje que você pode jogar qualquer um dos formatos existentes de Magic. Seja Vintage, seja Legacy, seja Modern, seja Pioneer, seja Standard. O único que você não pode jogar, se não me engano, é o histórico, porque acho que ele é exclusivo da Arena. Mas, enfim, os qualificatórios que você tem dentro do Magic online, eles são de formatos diversos. Eles não são necessariamente sempre Modern, ou sempre Pioneer, ou sempre Standard, como é o caso do Arena, que os qualifiers são quase todos Standard. Eu acho que eles vão começar a colocar histórico agora, mas até hoje foram todos Standard. Então, no Mall, no Magic Online, você tem que ficar atento ao calendário. A partir do momento que você sabe que vai ter um torneio competitivo do Magic Online, um qualificatório Modern, é bom você começar já, pelo menos umas duas semanas antes, já começar a jogar só Modern no tempo de Magic que você pode dedicar ao jogo para se preparar para aquele torneio, né? Porque ainda mais os formatos Eternos, eles têm muita variedade de deck de estratégia, né? Modern tem muito deck competitivo, Pioneer tem muito deck competitivo. O Standard, hoje, ele tem até mais diversidade, mas nem sempre é o caso do Standard ter decks, vários decks diferentes. Então, acho que esses formatos mais Eternos, quando você quer jogar um qualificatório deles, você precisa de um pouco mais de tempo, não só para entender melhor a estratégia que você vai jogar naquele qualificatório, como para conhecer o melhor o field e o metagame daquele evento. Acho que passaria um pouco por aí. Ah, legal. Eu perguntei isso mais por conta da dificuldade, né, da complexidade de você conhecer e jogar vários formatos, né? E eu queria chegar nessa pergunta. Se você joga todos esses formatos, né? Você participa de Modern, Legacy, Pioneer, no Mall também, né? E se você acha que para quem quer ser esse jogador competitivo, né? Eu sei que você falou já do Mall e do Arena. Se ele focar só no Standard, ele consegue alguma coisa? Se você conhece algum jogador, né, que foca só no Standard, que tem isso, ou se a maioria do que você conhece, eles jogam vários formatos mesmo? O jogador que é realmente competitivo no Brasil, ele não pode se dar o luxo de abrir mão das oportunidades que ele tem, porque ele não tem muitas oportunidades. Então, o cara que é competitivo mesmo, ele pretende jogar todos os eventos online possíveis, porque ele não pode se dar o luxo, como eu falei, de não disputar, de abrir mão. O cara que está entrando no competitivo é um pouco mais diferente, porque ele pode escolher tentar se especializar em uma dessas frentes. Quando eu falo cara que já está no competitivo, é o cara que já joga Magic competitivo há algum determinado tempo. Então esse cara já tem conhecimento de Magic mais aprofundado, uma pessoa que está querendo entrar no competitivo agora. Esse cara que já está disputando torneios a sério, para valer, há algum tempo, ele certamente já jogou torneios Modern na lojinha dele, certamente já teve algum amigo que pediu para treinar Pioneer com ele, ou alguma coisa assim. Eu, por exemplo, quando tava na pegada de me qualificar para algum Pro Tour, eu jogava todos os torneios que o Magic Online me oferecia, independente do formato que fosse. Quando eu comecei a aprender a jogar Magic, o primeiro formato que eu aprendi foi Legacy, né? Que era o que o pessoal da minha cidade jogava. E quando eu comecei a ir pro Rio para poder disputar os campeonatos mais competitivos, a maioria era Modern ou Standard. Então, só ali eu já comecei a ter que me virar e aprender a jogar os outros formatos porque se o meu objetivo era o competitivo, eu tinha que jogar os formatos que eram os competitivos, né? Então, é possível hoje sim, por conta do Arena, você entrar no circuito profissional jogando só Standard. Para quem quer começar mesmo no competitivo, talvez esse seja inclusive o melhor caminho pro seu início. Você se especializa no Standard, foca no Arena. Se tiver alguma coisa de Standard no Magic Online, você joga também, mas não tenta ir para outros formatos agora, logo no seu início de competição, se você não se sente confortável o suficiente para poder jogar esses formatos. A partir do momento que você começar a ir bem nos campeonatos do Arena, você pode, acredito eu, tentar ir para os outros formatos. Isso, lógico, estou partindo do ponto que essa pessoa está começando a jogar Magic também pelo Standard, né? Porque às vezes a pessoa, como eu, aprendeu a jogar num formato mais velho e ela já tem essa experiência de jogar, aprender a jogar Magic, aprender através do Modern. Então talvez essa pessoa já se sinta até mais confortável com o Modern. Mas acredito que o Arena hoje é o mais, digamos assim, é o caminho mais simples que você tem para entrar no circuito profissional, porque ele é praticamente só Standard, os qualificatórios são só Standard, os Pro Tours são só Standard, então você já fica ali num formato que está mais próximo do seu habitat natural ali. É, eu acho que o Standard hoje ele é meio que mandatório, né? Ou se você começa pelo Standard, beleza, você está começando pelo lugar certo, ou se você começou pelo Modern, por exemplo, você vai ter que chegar no Standard de mandatório. Exato, exato. Até porque, como eu falei, os Championships, eles são praticamente só Standard, né? Então, principalmente agora que a gente está no momento de pandemia, você não tem mais as partidas de draft nos Championships. Mas mesmo que você se qualifique jogando Modern porque é a sua praia, eventualmente você vai ter que aprender a jogar Standard para poder disputar os campeonatos maiores. Então, acredito que começar pelo Standard talvez seja o melhor caminho para quem quer ir pro competitivo, sim. Então, Patrick, agora você está num momento, né, que você está se dedicando 100% ao Magic, né? E aí, né, nessa situação que acho que não são muitos jogadores que vivem, né? Assim, qual a dica que você daria para ela aproveitar melhor o tempo dela, né? Você já falou assim, de treinar, de jogar focado, né? Mas assim, teria alguma receitinha de bolo, né? Tipo, ah, você passa 50% do seu tempo jogando, 30% fazendo decks, 20% revendo jogadas, né? Como que você divide o seu tempo, né? Como isso funciona para você, se é regrado ou não, e como que você daria uma dica aí pro pessoal, né? Cara, eu queria muito ter uma receita de bolo prontinha para passar para vocês, mas não tem. Tipo, trabalho duro mesmo, não tem uma coisa de porcentagem, acredito eu. Eu acredito que a quantidade maior de Magic que você puder consumir, melhor para você. Então, se você tem, se você, por exemplo, tá no seu dia de trabalho, talvez, e você não tá podendo jogar porque você tem tarefas a cumprir, se você puder, nesse momento, e não atrapalhar seu trabalho, lógico, tá ouvindo um podcast com pessoas falando sobre Magic, tá assistindo ou ouvindo uma stream de algum jogador que você julga ser bom, ou tocou um deck que você gosta ou quer aprender. Quanto mais conteúdo de Magic você puder consumir, além do que você já está dedicando exclusivamente para jogar, eu acho melhor, acho excelente. Até porque, acho que, sei lá, seu cérebro aprende, às vezes, até talvez um pouco por osmose. Tanto você ouvir e ver Magic, você começa a pensar mais em Magic focadamente quando você está jogando. Eu hoje, cara, geralmente quando tem torneio, assim, em vista, eu jogo 8, 10 horas de Magic por dia jogado mesmo, assim. Eu entro, abro Arena, abro Magic Online, jogo uma liga, jogo um evento, ou treino um matchup específico com algum amigo que esteja com tempo disponível para jogar comigo ali. E quando eu não tô jogando, eu tô assistindo outras pessoas jogando Magic e dando pitaco no jogo delas também, né, aqui no Discord. Eu faço parte de um grupo dos jogadores portugueses que me ajudou muito nesse ano 2020. Eu cresci e aprendi muito com eles. Então, a maior parte do meu dia, hoje, eu passo no Discord ou jogando e eles comentando o meu jogo, ou eles jogando e eu comentando o jogo deles e vice-versa. A gente está o tempo todo ali conversando, discutindo, debatendo, assistindo, jogando Magic. Algumas coisas que acredito que possam ajudar você a otimizar o seu tempo talvez focar, ainda mais quando você tem um torneio em vista, se você focar num deck específico, acho que você otimiza seu tempo. Então, procurar streamers que estejam streamando com aquele deck que você está jogando, ou ler artigos sobre aquele deck que você quer aprender a jogar, consumir a maior quantidade de conteúdo que você possa consumir, sem que aquilo atrapalhe a outra atividade que você tá fazendo naquele tempo. E se você definiu para você que você tem X horas de Magic para dedicar com toda a sua concentração no seu dia, essas X horas tem que ser jogando. Porque é jogando que você fica melhor tecnicamente, racionalmente, em termos de planejamento, estratégia, plano de jogo. Então, se você puder dedicar só X horas focadas para Magic do seu dia, dedique essas X horas para jogar. E se você puder, no restante do seu dia, colocar pequenas pitadas de Magic nele, eu acho que é o melhor que você pode fazer para crescer e melhorar. Patrick, pelo que eu tô entendendo, você tem dois modos, né? Um modo antes de um campeonato grande que você tá visando, e um modo quando não tem campeonato, que aí acaba virando uma coisa mais aleatória, né? Você pode acabar jogando qualquer liga que aparece, qualquer formato. Vou pensar aqui, antes da Grand Finals, então, que você tava tendo. Então você se acordava e já ficava jogando direto com aqueles decks que você já conhecia, né? Imagino. O Grand Finals, ele tem uma particularidade, que ele foi dois formatos, né? Ele era standard e histórico, né? Então eu tinha que treinar pros dois. Aí, como ele tinha essa particularidade, o que foi que eu fiz? Eu sabia que os portugueses, eles tinham um torneio em Portugal que era importante no standard. Então eu foquei a minha primeira semana só jogando histórico, porque eu sabia que se tivesse alguma coisa boa de standard pra ser descoberta, eles iam descobrir. E aí eu teria um bom deck de standard sem precisar me preocupar com standard inicialmente. Então eu joguei histórico praticamente sozinho, né? Fui jogando na ladder, no arena, na ranqueada. Debatia com eles a lista que eu tava jogando, o que eles achavam. Transmitia a minha tela pra eles darem uma olhada nos jogos, pra eles assistirem os jogos. E a gente ia comentando e jogando junto. Jogando junto, entre aspas, né? Mas eu jogando e eles comentando, às vezes, o histórico. E quando eu não tava jogando, por exemplo, quando eu parava pra almoçar ou ia fazer um lanche, eu começava a assistir eles jogando standard. E aí, na semana seguinte, eu fui jogando só standard, porque eu já me sentia seguro no histórico. Mas, de uma maneira geral, pré-campeonato, eu nem encosto em outros jogos, em outras atividades. Assim, é quase que o tempo inteiro do meu dia dedicado a Magic. X horas jogando, e nas outras eu tô assistindo, discutindo lista, conversando, outras atividades também relacionadas a Magic. Existe, assim, existe também um... Eu acredito que seja do próprio deck, né? Que você imagina quais são os decks que as pessoas já vão vir, né? E o que você tem que sair de A contra e tudo mais. Isso aí é na hora da discussão que você tem com esses portugueses, então, né? Quando a gente tá discutindo um matchup, a gente tenta entender se ele é bom ou se ele é ruim, por que ele é bom, por que ele é ruim, dá pra melhorar ou não dá, qual é o custo de melhorar e se esse custo, pra você pagar esse custo pra melhorar, se vale a pena, né? Porque tem matchups que são tão pra um lado só que nem vale a pena você dedicar, por exemplo, o espaço do seu sideboard pra tentar melhorar aquele matchup. Por exemplo, um exemplo quase que clássico que o pessoal geralmente dava antigamente era Jund contra Tron no Modern. O matchup era tão ruim pro Jund, mas tão ruim, era tão 80-20 pro Tron, que a maioria dos jogadores de Jund, eles nem colocavam nada no sideboard deles que fosse efetivo contra Tron, alguma coisa de destruir terreno, alguma coisa desse sentido. Eles só torciam para não enfrentar, ou se enfrentasse, torcia pro cara zicar, né? Essa parte que você falou do sideboard, a gente tem nas nossas discussões mesmo, assim, quando a gente para de jogar e vai falar, ó, hoje eu joguei o dia todo com o dia tal, enfrentei isso e isso, acho que ele é bom, o que vocês acham? A gente vai falar, pô, cara, acho que se o deck tal usar tal carta de sideboard, acho que vai ficar complicado pra você. E aí a gente pega e faz esse teste um contra o outro, entendeu? Você falou que você joga pra caramba direto o dia inteiro, mas você faz pausas de hora em hora, você marca alguma coisa no relógio ou... Eu tô realmente fazendo perguntas bem assim, bem, saber tudo da sua vida aí. Eu vou querer criar vários Patrick Fernandes. Tô aberto a todas as perguntas, pode fazer as que quiser. Quero criar vários Patrick Fernandes aqui no Brasil. Tomara. Então você para de quantas horas ou você não para? Você para quando você sente que você tem que parar? E como que funciona esse ritmo de treino seu? Eu paro para fazer refeições, geralmente, quando eu sinto fome. Então, acho que o meu relógio biológico é uma das coisas que dita um pouco quanto eu tenho que parar. Mas, quando eu começo a sentir que eu tô fadigado, né? Quando eu começo a sentir que o meu nível de jogo tá caindo, que eu tô jogando muito no automático, que eu tô começando a tomar decisões ruins, que eu tô começando a jogar de uma forma a qual eu já não tô me importando tanto com aquele processo, eu paro, faço uma pausa, assisto ele jogando um pouco, ao invés de eu estar jogando, assisto as partidas deles, para dar uma relaxada, para dar uma descansada. Uma coisa que me ajuda é eu deito um pouco para descansar as costas, porque você fica sentado por muitas horas seguidas, então mudar a posição física que você tá ajuda, pode levantar, esticar os braços, tal, alguma coisa nesse sentido. Mas geralmente as pausas que eu faço, elas são muito por conta do que o meu corpo tá me dizendo. Se meu corpo me diz que ele tá com fome, eu paro e faço uma pausa para comer alguma coisa. Se minha mente me diz que eu não tô tão focado quanto eu deveria estar jogando uma partida, é uma hora de eu parar, respirar, fazer alguma outra coisa envolvida com o Magic para que eu consiga voltar num estado mental de poder focar naquilo ali. Tem um russo, o Butakov, ele é um cara que joga no Magic Online muitas horas seguidas, e ele diz que uma das coisas que ajuda muito ele a focar, a não entrar no automático, ele coloca uns alarmes no celular dele em momentos aleatórios. E na hora que aquele alarme tocar, se ele estiver num jogo, ele tem que pensar na cabeça dele o que está acontecendo naquele jogo, que turno que ele está, qual que é o plano de jogo nele naquele momento, para ver se ele acorda e para ver se ele estava realmente focado naquela partida. Porque se ele engasgar se fazendo essas perguntas, significa que é uma hora dele dar uma pausa, dele se distanciar um pouquinho do médico e fazer alguma outra coisa para que ele consiga recuperar a fortitude mental dele. É uma dica que ele deu no artigo que ele escreveu. Eu achei excelente, eu nunca fiz, mas ela parece genial e eu recomendaria para outras pessoas para fazerem esse teste também. É, muito maneiro mesmo, assim, né? Acho que cada pessoa vai ter uma coisinha que vai funcionar, né? Mas, assim, ela só vai saber se funciona se ela testar, né? Cada jogador tem suas particularidades. Eu achei essa do Butakov muito interessante, muito diferente. Eu nunca tinha visto algum outro jogador de Magic falar alguma coisa parecida com isso, mas eu acredito que realmente varia um pouco de pessoa para pessoa, do quanto ela consegue, quantas horas 100% focada em uma atividade ela consegue estar, né? Ah, então vou dizer o seguinte, a gente falou então do Grand Finals, né? Ah tá, e agora numa situação que não tem um grande torneio, quantas horas você tira de lazer, assim, geralmente? Ah, cara, quando não tem torneio vigente, eu tento jogar algum Magic por dia, assim, seja liga no Magic Online para fazer algum dinheiro, seja para tentar um mítico alto no Arena, ou seja, participar dos testes dos portugueses, porque às vezes eu não tenho um torneio importante, mas eles têm algum torneio importante. Eu também quero fazer parte do processo de aprendizagem e melhoria deles, porque eu sei que eu também ganho com isso e porque eu quero o melhor para eles também. Então, mas nessas semanas de Grand Finals, por exemplo, eu não jogava nenhuma outra coisa que não fosse Magic. Quando não tem torneio em vista, eu consigo me dar o luxo de ligar o meu PS4, de poder jogar um Among Us com algum grupo de amigos. Aí eu começo a fazer as outras coisas de lazer. Eu não me dou muito, muito tabelado quantas horas eu tenho disponíveis para mim naquele dia para jogar Magic, ou para assistir um anime, ou assistir uma série, ou assistir um filme. Eu acho até que eu deveria ser mais rigoroso comigo mesmo. Mas, por outro lado, quando me distancio um pouco do Magic e faço um pouco dessas outras coisas, a minha fome de jogar Magic aumenta, porque o burnout que você tinha falado antes, ele diminui. Então, às vezes, depois desses torneios grandes, como foi, por exemplo, o Grand Finals, eu fiquei uns 3, 4 dias sem encostar em Magic. Eu não fazia absolutamente nada relacionado a Magic. Eu tava assisti séries, joguei outras coisas, me dei um tempo de lazer para justamente não ter um burnout, de ficar me forçando a jogar Magic quando eu não quero tanto jogar Magic. Se você se forçar muito a ser muito rigoroso com você e se forçar a jogar Magic no momento que você não quer, o seu foco naquela atividade vai ser muito pequeno e a sua chance de tiltar é maior e a sua chance de ter um burnout é maior também. Então, se dê o tempo de lazer, que seja o suficiente para que você sinta saudade ou vontade ou ímpeto de jogar Magic de novo. Acho que é mais ou menos por aí, pelo menos comigo. Mas eu acredito que cada pessoa funcionaria de um jeito diferente. Uma coisa que você falou sobre o episódio inteiro, assim, que eu percebi bastante, né? Você falou sobre os seus amigos lá no Rio de Janeiro, né? Sempre buscando estar perto de pessoas, né? Que você considera que joga melhor e tudo mais. E eu vi que isso funcionou para você, realmente funciona na prática aí, né? Você falou bastante dos portugueses. É, a gente tem um exemplo aí também da grande final aí, parece que a final foi feita entre dois jogadores que era da mesma equipe, né? Eu não sei se já acontece muito isso, é comum acontecer, né? Se já aconteceu com você, assim, de, por exemplo, esses jogadores portugueses ou o próprio pessoal do seu time, assim, quando chega em campeonatos vocês se enfrentam, como que é isso também, né? O aspecto social do Magic me é muito importante, me é muito querido. Porque por mais que o jogo seja incrível, seja muito bem, seja construído, seja interessante, você acaba ficando pelas pessoas que você conhece durante esse caminho, cara. E assim, não tem dinheiro no mundo que pague as experiências que eu tive através do Magic, não só pelo jogo, mas também por conta das pessoas com quem eu dividi essas experiências. São coisas que eu tenho, que moldaram a pessoa que eu sou, moldaram o meu caráter e pelas quais eu sou muito grato. Mas voltando ao que você falou de jogar com pessoas que você conhece, já aconteceu várias vezes. Antigamente você tinha um torneio que era chamado PPTQ, né? Era um torneio que as lojas podiam organizar e ele te levava para um qualificatório, onde nesse qualificatório, 8 pessoas desse qualificatório iam pro Pro Tour. Então era como se você jogasse um evento de escala regional, né, na sua loja local, e ele te levasse para um evento de escala nacional, que seria o RPTQ. E esse evento de escala nacional, ele te levava para um evento de escala mundial, que era o Pro Tour. É, eu já tive que jogar várias vezes contra amigos próximos meus em final de PPTQ, em top 8 de PPTQ, em rodada para entrar no top 8 de PPTQ. Inclusive, o primeiro RPTQ que eu consegui, o primeiro e único que eu consegui ganhar uma vaga, foi porque o Daniel, ele concedeu para mim e me deu a vaga, porque ele acreditava que aquilo era muito mais importante pra mim do que era pra ele. Isso é uma coisa pela qual eu sou eternamente grato a ele, e que eu acredito que foi muito nobre e altruísta da parte dele com aquela ação que ele tomou naquele torneio. Mas acaba acontecendo assim, cara, quando você entra no competitivo, de você ter que disputar uma vaga ou uma win-in, né, que a gente chama, para um top 8 com um companheiro de equipe, né? Geralmente, quando esses torneios acontecem, você fica triste por ter criado um amigo, mas você sabe que se você perder, você fica feliz que seu amigo foi bem. Então, você fica feliz e triste um pouco ao mesmo tempo, mas, como pelo menos para mim, o aspecto social é muito importante. Quando eu perco alguma coisa nesse sentido para um amigo meu, eu fico feliz porque eu sei que é alguém que eu tenho em grande estima tá conseguindo ficar um pouco mais próximo dos objetivos dela. Eu perguntei isso mesmo porque eu acho que eu acredito que isso é uma realidade muito grande, assim, né? Do caminho da pessoa competitiva, do caminho das pessoas que buscam evoluir no Magic, tá muito atrelado, assim, com a companhia e com as escolhas que ela faz, assim, de amizade, de treino, como você falou, então... Concordo plenamente. É, realmente não é uma coisa que você falou e eu concordo bastante, cara. Show de bola. A gente vai partir aí pro momento final aqui, né? A gente tá acabando as perguntas, mas você falou bastante, assim, dessas rotinas e tudo mais, né? Eu conversei já com alguns outros amigos, assim, que eu tenho do Pauper, né? Que jogam Magic online como fonte de renda e tudo mais. E já tive oportunidades de conversar com ele, assim, sobre a gente falou um pouquinho aqui de regras, né, rotinas e tal. E existem coisas, né, que acabam afetando essa rotina, né? E aí, assim, seja, por exemplo, problemas familiares, problemas amorosos, né? A gente, cada um acaba lidando com isso de alguma forma. Né? Mas essas situações acontecem, provavelmente acontece com você também. E como que você lida, né, com isso, assim, para não misturar mesmo, assim, né? Porque acaba sendo uma profissão, né? Você tendo que jogar ali, você tem uma responsabilidade também, né? Essas coisas aí podem atrapalhar, né? Cara, é muito difícil dizer para alguém que um problema emocional ou psicológico que ela tá tendo não deveria afetar as tomadas de decisão que ela tem dentro de uma partida de Magic, dentro de um evento, por mais que seja o trabalho dela ou não. Todas essas coisas que estão por fora, certamente elas afetam e atrapalham ou ajudam, né? Se você tá num bom... Acredito que você tá num bom estado mental, você tá mais propício a tomar decisões melhores também dentro do jogo. Então, cara, é muito difícil dizer como a pessoa tem que lidar com isso, porque eu acho que cada pessoa é uma pessoa meio que única, muito particular, né? Uma coisa que me ajuda, particularmente falando, quando eu tô em um estado mental ruim por conta de algum problema, qualquer que seja, e eu acabo indo mal em um torneio, não atrelar muito o meu valor como pessoa, a minha estima no resultado daquele torneio. Tentar ser um pouco mais generoso, benevolente comigo mesmo. Entender a minha própria limitação naquele momento e não me culpar tanto por conta dos erros que eu cometia. Uma coisa que eu vejo nas pessoas com quem eu me relaciono de certa forma é que elas são muito mais gentis com as outras pessoas do que com elas mesmas. E isso é muito complicado, isso é muito ruim. Não só ruim, mas a gente às vezes coloca uma cobrança excessiva dentro da gente mesmo, de qualquer coisa, de ter uma performance, de poder ir bem num evento, ganhar uma partida, fazer 5-0 numa liga, qualquer que seja o objetivo que você tem. E às vezes você tá em um momento, como você falou, de algum problema pessoal, e esse problema vai influenciar no seu estado mental e que vai influenciar nas suas decisões. Então, não se martirizar tanto quando você não alcança os resultados e objetivos que você tinha traçado para você mesmo. Ser mais gentil com você mesmo, acho que é uma coisa que pode ajudar essa pessoa, não só com relação ao médico, mas com relação a ela, para a vida dela mesmo, sabe? É, na verdade, você acabou até complementando a minha pergunta, né? Eu acho que acabei não formulando ela muito bem, assim, mas a sua resposta foi sensacional, né? Acho que essa parte de você não se martirizar, né? Eu conversei muito sobre isso também. Você acabou falando de quando a pessoa, por exemplo, erra porque problemas afetaram ela, né? E acabou que o rendimento dela não foi tão bom, né? Mas às vezes nem chega a ser um problema externo que fez com que ela tivesse uma derrota, né? Às vezes a pessoa se martiriza por uma coisa que é do jogo, né? Por mais bem preparado que você esteja, né, para um campeonato, por mais bem que você esteja naquele dia também, pode acontecer de você perder, né? E as pessoas acabam não sabendo lidar com derrotas, né? Essa era uma parte da pergunta também que eu acabei não colocando. Assim também como problemas não sejam psicológicos, né? Ou algo assim, por exemplo, algo relacionado à própria saúde física, né? Ou a parte da questão da pessoa se cuidar, cuidar da alimentação, essas coisas assim, né? Por exemplo, o cara come um dogão lá no dia do campeonato, né? E se dá mal. Acho que todos esses fatores externos, assim, a pessoa tem que estar ciente. Assim, aquele dogão que... regado na maionese. Né? E aí, aquela dor de barriga ali no dia. São fatores externos que podem acontecer, né? E a pessoa tem que ter, eu acho, uma consciência, né? Do que ela pode controlar, do que ela não pode, do que ela deve se cobrar mais e do que ela não deve. Eu acho que foi bem por aí que foi sua resposta. Teve uma coisa que você falou que eu queria só passar um aprendizado que eu tive nesses últimos 12 meses. Teve uma pessoa que me ajudou muito com isso. Eu não sei se ela vai ouvir, mas ela sabe que é ela, a Vanite. Entender que no jogo a variância está intrínseca ao jogo. Vai ter jogos que você vai perder que você vai zicar. Vai ter jogos que você vai perder que você vai fudar. Vai ter jogos que você vai moligar 4 e você vai perder. Vai ter jogos que seu oponente vai top decar a carta perfeita e vai te ganhar e você vai perder. Vai ter um jogo que você vai parar com 3 de vida e seu oponente vai comprar o raio e você vai perder. Mas também vai ter os jogos em que o seu oponente vai fudar, o seu oponente vai zicar, você vai ter o top deck perfeito, sua mão vai ser o Nuggets completo e você vai ganhar. A gente tem uma tendência muito forte a lembrar só quando a variância tá contra a gente. A gente nunca lembra quando a variância tá ao nosso favor. A gente, é aquele velho ditado, né? É, quem apanha nunca esquece, né? Você só lembra quando a variância te bateu, mas você não lembra quando a variância bateu no seu oponente, quando tava a seu favor. Não se martirizem porque você perdeu um torneio, uma partida, ou uma win-in, ou qualquer coisa que seja, por conta de uma coisa que aconteceu na variância. O seu foco tem que ser sempre no seu processo de aprendizado. Você tem que sempre fazer o máximo para melhorar as coisas que estão dentro do seu controle. A zica não está no seu controle, o flujo não está no seu controle, o top deck do seu oponente não está no seu controle. Então essas não são coisas com as quais você deveria se importar, se preocupar, se martirizar, perder energia cerebral remoendo isso na sua cabeça. São coisas que não vão agregar nada de positivo para a sua jornada como um jogador de Magic que visa um competitivo, que visa melhorar, que visa ser o melhor que ele pode ser. Eu acho que seu foco tem que ser sempre no processo de aprendizado que você pode ter das coisas que estão no seu controle. E quanto mais você gostar do que você está fazendo, quanto mais for bom, quanto mais for prazeroso para você aquela atividade, acredito que mais você vai aprender e melhor você vai ficar rapidamente. Muita coisa realmente não está no nosso controle, e eu imagino que... Mas eu imagino que, mesmo assim, elas vão acontecer, sabe? Você, como jogador, você vai ser uma pessoa ansiosa, porque, pô, você estava jogando Grand Final, sabe? Não tem que... Isso é natural. E uma pessoa... Assim, tudo bem que cada pessoa reage de certa forma, mas uma pessoa ansiosa pode acabar se transformando essa ansiedade numa gastrite, que pode se transformar também numa insônia, e pode acabar afetando até ser agressivo com outras pessoas. Então, assim, tem alguma coisa que você recomenda? Tipo assim, você faz dieta por acaso? Você por acaso vai ao psicólogo? Você tem um amigo que você consegue conversar sempre? Como que você lida com... Assim, são coisas que são impossíveis de lidar, né? Que é a ansiedade. Mas como que você, pelo menos, tenta diminuir ela para não chegar a ter problemas de saúde mesmo? Eu já fiz terapia. Na época, médico não fazia necessariamente parte dela, mas como médico sempre foi uma parte muito ativa na minha vida, era uma coisa que acabava aparecendo, acabava acontecendo. Acredito que na nossa sociedade que a gente tem hoje, todo mundo precisa de psicólogo, todo mundo precisa de terapia. Garanto que mal não vai fazer. Então, acho que é uma coisa que ajuda. Você falou de ansiedade por conta do torneio. Cara, durante o Grand Finals, eu não fiquei ansioso em momento nenhum. É um trabalho muito psicológico de você se desapegar completamente do resultado final da coisa. Antigamente, quando eu ia para um torneio, a coisa que mais ficava na minha cabeça é: eu quero ganhar, eu tenho que ganhar, eu preciso ganhar, eu mereço ganhar. Tudo em volta do resultado final. O processo não era importante. E hoje eu já olho de uma forma diferente. Acho que o processo é a parte mais importante, o resultado vem através do processo. Então, a partir do momento em que eu fiz um trabalho mental e psicológico, que a Hanit, como eu falei, me ajudou muito nisso, de me desapegar do resultado final e só aproveitar a oportunidade de estar disputando isso, de tentar jogar o melhor Magic que eu posso jogar ali e focar nas coisas em que eu posso controlar, a ansiedade com relação aos torneios, pelo menos para mim, ela deixou de existir, ela deixou de ser uma força presente. Porque tudo que eu queria era poder jogar Magic bem. Não era ganhar o Grand Finals, não era fazer top 8 no Grand Finals. Eu só queria poder jogar o melhor Magic que eu pudesse jogar. E o que viesse disso, perfeito. Eu tava em paz com o resultado que viesse. Contanto que o meu processo fosse bem feito, sabe? É mais ou menos por aí, eu acho. Muito bom, cara. Eu realmente gostei bastante desse episódio, né? Acho que foi bem proveitoso. Eu aprendi muito aqui. Acho que a galera que tá ouvindo aí também vai curtir bastante. Que bom, fico contente. Queria te agradecer mesmo aí, ô Patrick, pela participação, né? Agradecer novamente aí. Nada, que isso. É um prazer estar aqui com vocês. E o espaço tá aberto aí, né? Pra você divulgar aí, talvez, suas redes sociais, né? Falar um pouco mais de você aí. Não sei se você tem algum canal de stream, alguma coisa do tipo, né? Falar como é que as pessoas podem te encontrar aí também. E o, deixar o microfone aberto aí para você, né? Fica aberto aí, falar o que você quiser, mandar uma mensagem, fica à vontade aí. Eu queria agradecer a vocês a oportunidade de, me, de estar aqui com vocês, né? De poder falar sobre uma coisa que nem é tão querida, que é o Magic. Fico contente de você ter falado que sente que aprendeu alguma coisa, que gostou da conversa que a gente teve. E eu espero que todo mundo que esteja ouvindo o podcast agora possa ter a mesma sensação de que foi proveitoso, de que foi uma coisa que agregou para a vida dessa pessoa. Se vocês quiserem, eu geralmente posto coisas em inglês, né? Mas se vocês quiserem me acompanhar no Twitter, acho que é hoje a rede social que eu sou mais ativo. É @poipatrick. Se vocês quiserem me dar um follow lá, eu agradeço. No Instagram também é @poipatrick, mas eu sou pouquinho ativo lá, bem pouquinho. Eu streamo irregularmente em twitch.tv/patrick50. Se vocês quiserem me seguir lá para saber quando eu vou estar online jogando alguma coisa, fiquem à vontade. Eu deveria ser mais rigoroso comigo mesmo com relação ao stream, uma coisa que eu deveria fazer com mais frequência e regularidade. Mas ainda não cheguei lá. Mas no mais é isso, agradeço muito estar aqui com vocês conversando, as pessoas que fazem parte e fizeram parte da minha jornada e caminhada com o Magic. Cara, são muitas pessoas para nomear, mas o chat do grupo de Discord dos portugueses foi imprescindível pro sucesso que eu tive nesse ano de 2020. As pessoas com quem eu já pude treinar e testar, os amigos que me dão suporte o tempo todo, pessoal daqui da minha cidade, pessoal daqui da minha região, pessoas com quem eu aprendi a jogar Magic, que estão na minha vida até hoje, pessoas com quem eu pude dividir momentos de viagem, de ir para São Paulo para jogar um torneio maior, de ir para o Rio, para a capital, para poder disputar um qualificatório. Agradeço muito todos os momentos em que essas pessoas me apoiaram e me deram força e que fizeram essa caminhada de Magic fazer sentido. Essas pessoas são imprescindíveis na minha vida, e as experiências que eu tive com elas eu guardo com muito carinho. Então só tenho a agradecer a elas e a tudo que o Magic trouxe para minha vida, porque eu não seria a pessoa que eu sou hoje se não existisse Magic. As experiências que eu tive de poder viajar para fora do país, as pessoas com quem eu conheci, os relacionamentos que eu tenho na minha vida hoje por conta do Magic, o caráter que me foi moldado através dessas experiências que eu tenho por conta do Magic. Então eu sou muito grato ao jogo por existir e todas as pessoas que fizeram parte dessa caminhada junto comigo. Maravilhoso, cara. Eu vou deixar todos esses links aí, né, pra quem tá ouvindo, na descrição do episódio. Eu agradeço. Né, então o pessoal vai conseguir seguir você em todas essas plataformas aí que você falou. E deixar a palavra aqui com o Leon também pra finalizar o episódio de hoje. Opa, agradeço aí. Eu acho que também vou pedir, além das redes sociais do Patrick, aquele artigo que ele mencionou no meio do podcast. Acho que foi bem interessante ele ter falado isso sobre o russo. Ah, posso participar também, posso. E sobre a participação do Patrick, eu só agradeço. Eu acho que foi bem legal ver assim como que é um jogador profissional, como que ele atua e como que é o dia a dia, né? Que isso é interessante pra caramba. E ver assim também, né, como que, apesar dos pesares, você é da região aqui do lado, assim, você tá falando que é do Rio das Ostras, vem pro Rio, assim, e, tipo, eu sou do Rio, sabe? Então, eu acho que até sei quais torneios você tá falando. Então é legal, sabe, ver como que existe essa proximidade também. Então, eu acho que só tenho a agradecer ao Patrick e obrigado mesmo por ter vindo, por ter se sujeitado aqui a essa batinada. Que isso, foi um prazer. Tô à disposição, que isso. Pois é, a gente metralhou ele de pergunta aqui. E ainda tinha bastante aqui, né? Espero que ele volte aí outras se vezes pra gente conversar. Se precisar mais. Tiver umas perguntas, a gente volta. Pode deixar, a gente vai convidar sim, cara. Obrigadão mesmo, hein? Valeu, Patrick. Obrigado, pessoal.